te dar, eu não vou te dar. Eu não vou te dar. O que eu tenho você não vai arrancar. Pode atirar, não vou cair. Pode me flechar que eu fico aqui. Machucou minha carne, derramou o meu sangue. Mas sou duro de morrer que nem os elefantes. Corpo grande, espírito gigante. Peso pesado, de passo firme. Eu revido quem me oprime. Não se aproxime, pois eu tenho marcas deixadas por homens de mente mais fracas. Só que nenhum deles foi capaz de me parar. Tô ferido, mas não morto. Levanta do meu posto. Eles fizeram isso comigo. Alegaram que o destino quis assim. Mas o destino não manda, não manda em mim. Homens não guiam o meu fim. Pois eu sou duro que nem marfim. Igual marfim, eu recomeço quando eu quiser. Pois eu tenho fé, pois eu tenho fé. Eu recomeço quando eu quiser. Pois eu tenho fé, pois eu tenho fé. Então tenta sorte quem quer, tenta sorte quem quer. Oh, mas eu sigo em pé. No trampo, na rua, no amor e na mente. Foram vários me alvejando, mas eu segui em frente. Os que vivem te invejando são só incompetentes. Falam demais, achando que vão te parar. Mas palavras não destroem quem nasceu para brilhar. É verdade que elas ecoam, é verdade que elas magoam. Fazem lágrimas rolar, foi tristeza no olhar. Mas as setas do inimigo não vão me alcançar. Pode pá, porque é nós que tá. Quem bate de frente vai se arrebentar. Pois eu sou de uma tribo invencível. Você me ouviu cantar que nada é impossível. Então se recompõe e mete o pé no mundão. Os vacilões não vão abortar sua missão. Eles fizeram isso comigo. Alegaram que o destino quis assim. Mas o destino não manda, não manda em mim. Homens não te dão o meu fim. Pois eu sou duro que nem marfim. Igual marfim. Boas novas pra você, o maior está contigo. Boas novas pra você, ele é o seu amigo. Sei que todos meus avós agora estão me ouvindo. Eu não sou prisioneiro do destino. Como o dia recomeça, você também vai. A palavra final sai da boca do pai. Eles tramaram contra mim, só que eu continuo aqui. Duro que nem marfim, duro que nem marfim. Eles fizeram isso comigo. Alegaram destino quis assim. Mas o destino não manda, não manda em mim. Homens não te dão o meu fim. Pois eu sou duro que nem marfim. Igual marfim. Eles fizeram isso comigo. Alegaram que o destino quis assim. Mas o destino não manda, não manda. Igual marfim.